Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Êxodo 4:12. Credibilidade e audiência confirmadas por você. ZYJ208, AM 730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Tem 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. Na expectativa da volta de Jesus. Marumbi. Atenção para a hora certa, 3 horas. O programa seguir uma produção independente. O conteúdo nele expresso de responsabilidade de seus idealizadores. Meu querido ouvinte, é um grande prazer continuar estudando a Bíblia com você. Eu sou o pastor Pascoal Piragini e temos compartilhado a palavra de Deus juntos a partir de mensagens que são pregadas no templo da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu espero que a mensagem de hoje possa ser uma grande bênção na sua vida e que juntos possamos adorar e servir ao nosso Deus. Você tem sido abençoado pelo programa Dia a Dia com Deus? Você gostaria que esse programa chegasse a mais lares, a mais pessoas, transmitindo a palavra de Deus, aquilo que a Bíblia ensina para o coração e para a vida de cada um? Transforme-se num parceiro desse programa. Sabe como? Ore por nós e também contribua. Você pode fazer através de um depósito na conta do Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Vou repetir, Bradesco, agência 2369, conta corrente 44.000, dígito 0. Eu tenho certeza que o nosso sonho de fé é ver a glória de Deus enchendo essa terra como as águas enchem o mar. Seja parceiro desse sonho. Dia a dia com Deus, com o pastor Pascoal Piragini Júnior. Quando nós lemos os relatos da ressurreição, nós podemos perceber que este evento não foi somente o alicerce da nossa fé. Na verdade, a ressurreição é o alicerce da nossa fé. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 15, verso 14, o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. O apóstolo Paulo e todos os pregadores do primeiro século, eles tinham a nítida consciência de que a ressurreição do Senhor Jesus era o alicerce da fé. Por quê? Porque nós cremos na ressurreição dos mortos, de que um dia todo aquele que já partiu em Cristo Jesus vai ressuscitar primeiro e vai poder adentrar e celebrar com o Senhor da glória tudo quanto ele tem preparado do seu reino. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão também para aquilo que a Bíblia chama de segunda morte ou a morte eterna. Serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Se cremos nisso e Jesus não ressuscitou, então o apóstolo Paulo diz: bom, então é vã a nossa fé, porque não existe ressurreição. Mas se Cristo ressuscitou, então a nossa fé é viva e verdadeira. Por isso a ressurreição de Jesus faz a diferença entre a fé cristã e qualquer outra fé. Qualquer outra religião mundial tem o seu líder morto, e depois da sua morte, os seus sucessores vêm, e é só isso que existe. Mas a palavra de Deus diz que o nosso líder, o nosso Salvador, não está morto. Ele ressuscitou. e Ele está presente entre nós, e nós continuamos a ser testemunhas da Sua presença. E aí a gente pode ouvir as coisas tremendas da graça de Deus que estão acontecendo no meio do Seu povo. Jesus está vivo, e é isso que faz diferença na minha vida e na sua vida. Ele é a razão de nós estarmos aqui. A certeza da sua ressurreição é o alicerce da nossa fé. Mas quando eu olho para os relatos da ressurreição, eu vou descobrir que cada um deles vai revelar sentimentos das pessoas que se confrontam com a realidade da ressurreição. E cada sentimento aqui revelado é um pouquinho da minha história e da sua história. Queria que você acompanhasse a leitura comigo, de Marcos capítulo 16, versículos 2 em diante. Marcos 16, versículos 2 em diante. A Bíblia diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenho medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. É interessante como a mente humana funciona. Aquelas mulheres saíram de casa ao amanhecer e tinham como propósito terminarem o preparo do corpo de Jesus, conforme os costumes daquela época entre os judeus. Ele precisava ser perfumado, ele precisava ser ungido com óleos aromáticos, enfaixado, totalmente enfaixado. Já havia sido enfaixado, mas não houve tempo de comprar os óleos aromáticos, e elas queriam terminar todo o trabalho. E elas saíram de manhã cedo com uma missão muito difícil. Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de morrer alguém querido seu e você ficar responsável por vestir aquele cadáver. Eu não sei se você já teve essa experiência. É algo estranho. Muito estranho. Porque nós amamos aquela pessoa. E de repente nós estamos vestindo aquela pessoa, ela não tem nenhuma reação. E há um sentimento estranho dentro de nós. E ao mesmo tempo em que estamos vestindo, ao mesmo tempo o nosso respeito por aquela pessoa em descobrir toda a sua intimidade. E era isso que estava no coração dessas mulheres, esse sentimento misturado. Nós estamos indo para preparar o corpo do nosso mestre. Mas olha como a mente humana funciona. Elas não tinham conseguido terminar esse trabalho porque o Shabat dos judeus havia começado no pôr do sol da sexta-feira, e Jesus havia morrido pouco antes do pôr do sol. E aí tiveram que correr para um lugar próximo do Gólgota, onde havia um sepulcro. Naquele tempo os sepulcros eram cavados em pedra calcária, é uma pedra macia, então eles são esculpidos na pedra calcária e fazem uma espécie de uma caverna, e colocam bem à frente dessa caverna uma pedra grande tampando a entrada do sepulcro. E elas não tiveram tempo de fazer tudo isso. E tinham passado a noite da sexta-feira, o Shabat, né? E o dia do sábado, e a noite do sábado, até a manhã do domingo, junto com os discípulos. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos e chorando. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, porque alguém tão especial que havia feito tantos milagres tinha de ter sido crucificado como um bandido e entre bandidos. E agora elas estão indo lá com essa missão tão difícil, e a preocupação delas é extrair. Naquela hora elas estão conversando e a conversa é a seguinte: quem vai tirar a pedra? Nós já compramos os perfumes, nós temos as faixas, está tudo aqui, é bem cedinho de manhã, estamos cheias de coragem para fazer esse trabalho tão difícil, mas quem vai tirar a pedra? E eu imagino que essa tenha sido uma preocupação intensa das mulheres, porque o evangelista faz questão de colocar esta expressão e essa preocupação para toda a história, e até nós hoje, tantos anos, lembrarmos que as mulheres estavam preocupadas em como tirar a pedra. E eu imagino que elas vinham discutindo: bom, se nós todas nos unirmos, será que a gente consegue empurrar aquela pedra? E aí um olhava para o outro e dizia: ah, eu acho que não, aquela pedra é muito pesada, eu acho que não vai dar. E aí, será que tem os guardas que colocaram lá para tomar conta do sepulcro? Será que eles vão tirar a pedra para a gente? Ih, eles lá não querem fazer nada, eles são contra nós, será que vão? Ah, eu acho que não. E o jardineiro que cuida do lugar, será que ele nos ajudaria? E eu imagino que todo aquele tempo eles estavam discutindo, porque a preocupação estava na mente delas, uma preocupação justa e humana. As nossas preocupações, elas nos revelam uma coisa muito simples, queridos: a nossa humanidade. As nossas preocupações, elas estão constantemente a nos recordar os nossos limites. Nós não temos controle nem de uma pedra, grande ou pequena, que esteja diante de nós ou no meio do nosso caminho. Isso é uma coisa tão séria que às vezes pedras grandes se tornam grandes preocupações, mas às vezes pequeninas pedras, minúsculas, se tornam preocupação de grande intensidade e às vezes até de dor. Você já teve uma pedra no sapato? É incrível, né? Como uma pedrinha pequenininha no sapato, não é isso? Faz a gente ficar todo machucado, corrido, com dor de cabeça até. Isso revela o nosso limite, a nossa humanidade, aquilo que nós não temos controle. Querido, você não tem controle da tua vida, você não tem controle do tempo que você vai viver, você não tem controle do que vai acontecer daqui 5 minutos. Nós não temos controle das pedras que surgem em nossa jornada. Mas de repente essa preocupação é contrastada com a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus vai nos mostrar uma coisa tremenda. É verdade, mulheres, vocês não conseguem controlar nem a pedra que está no sepulcro. Mas o Deus a quem vocês servem é poderoso para vencer a morte. E quando elas chegam lá, a pedra foi tirada, e a pedra era o menor de todos os problemas. E lá estava o anjo do Senhor sentado e dizendo: quem vocês procuram? Ele não está mais aqui porque ressuscitou. Se de um lado as preocupações nos ensinam que nós somos humanos, limitados, não temos controle das grandes e das pequenas coisas, a ressurreição do Senhor Jesus vai nos mostrar um tremendo e maravilhoso contraste. Quando o Senhor está conosco, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E nós passamos a viver numa dimensão diferente. Andar com Jesus não é mais viver na dimensão dos nossos limites, mas é adentrarmos a dimensão do imponderável, do eterno, do sobrenatural. Nós entramos na dimensão do cuidado do Todo-Poderoso. Quando a gente se depara com a pedra, a gente sabe que o meu limite, o seu, chegou, mas para o meu Deus não tem pedra grande demais nem a morte. E é isso que vale. Os anjos estavam com elas e elas não sabiam. As mensagens dos céus lhes foram entregues simplesmente porque elas estavam andando na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lição que eu aprendo aqui é que quando Jesus, o Cristo que ressuscitou, é o nosso Mestre, esta é a dimensão em que nós andamos todos os dias. Quantas vezes na tua vida as pedras já foram removidas sem você participar? De nada. Eu fico preocupado, você fica preocupado, porque os nossos limites chegam diante de nós. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho capacidade. Mas andar com Jesus é andar além dos limites, é saber que o Todo-Poderoso vai à nossa frente, é saber que o Senhor coloca os seus anjos ao nosso redor, é saber que aquele Cristo que prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, cumpre a sua promessa. É saber que nós entramos na dimensão do sobrenatural, de um Deus que age, de um Deus que fala, de um Deus que intervém, de um Deus que nos convida para que nós descansemos nos seus braços. E eu não sei o que essa pedra representa, significa na tua vida. Para cada um de nós, esta pedra tem sentidos e significados diferentes. Elas revelam os seus limites, há coisas na sua vida para as quais você não tem capacidade, força, sabedoria, competência, poder, autoridade, mas há alguém que tem. E andar com Jesus é depender daquele que pode fazer todas as coisas. Então, hoje, há um presente para você. É que a promessa de Jesus quer se cumprir na tua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É para você essa promessa. É para você esse presente. Toma posse dele, em nome de Jesus. O segundo sentimento que a gente vai perceber nesse texto, agora em Mateus 28, a partir do verso 1, outro relato da mesma história. E depois do sábado, e tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. E o anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro e amedrontadas e cheias de alegria e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou e disse: salve! E elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia e lá eles me verão. Um segundo sentimento que é revelado na ressurreição, diante do anjo, diante da glória de Deus ali revelada através de manifestações como o terremoto, a pedra rolada e a própria visão de Jesus, foi medo. E é interessante que o medo é companheiro da preocupação, não é? A gente começa preocupado, mas depois a gente fica com medo, não é assim mesmo? eu começo a ficar preocupado, será que o dinheiro vai dar até o final do mês? E depois eu começo a ficar com medo, e se não der, como é que eu vou fazer? Como é que a gente vai fazer? E agora? E aí já começo a ver todas as tragédias ao mesmo tempo, não é? E eu começo a ficar preocupado com coisa que nem aconteceu ainda. Mas algumas coisas acontecem e são motivo do nosso medo. Medo naquelas mulheres era proveniente do contato com o que não conheciam e não controlavam, ao mesmo tempo em que o poder de Deus se manifestava. Elas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Um terremoto que faz a pedra rolar, que faz soldados do Império Romano tremerem de medo. A aparição de um anjo. Já pensou se um anjo aparece agora para você? Reação estranha diante do medo é uma coisa tão interessante. Nós estávamos no avião, eu e Cleusa, e houve uma despressurização da cabine. Aquela que a gente escuta, né? As aeromoças dizem, se houver uma despressurização da cabine, vão cair máscaras de oxigênio. E a hora que caíram as máscaras de oxigênio, tinha um senhor sentado à nossa frente, e caem quatro máscaras, né? Para três pessoas. Caem quatro máscaras. E aquele senhor olhou as máscaras, e ele começou a dobrá-las todas bonitinhas e colocá-las na caixinha e tentar fechar a caixinha. Eu fiquei pensando, mas por que o homem está fazendo isso? É que ele estava tão amedrontado, a sua maneira de ser uma pessoa organizada o impulsionava a fechar a caixinha para tudo ficar em ordem. Eu me lembro de uma vez que estava também num avião e começamos a passar por uma turbulência. Aí tinha uma senhora aqui do meu lado e ela começou a apertar assim a cadeira, apertar a cadeira, apertar a cadeira, e as lágrimas começavam a correr. Ela dizia, nós todos vamos morrer aqui. Ai, era medo, um medo, um pavor terrível. É interessante, aquelas mulheres sentiram medo, e queridos, um medo natural e humano. Agora, sabe por que elas tinham medo? Porque alguma coisa que elas não conheciam, uma coisa que elas não controlavam, estava se demonstrando a eles. E é interessante isso, como nós temos medo do novo. A gente tem medo, por exemplo, de uma mudança, a gente tem medo de um novo emprego, a gente está feliz por estar no novo emprego, mas a gente tem medo de não dar certo, de não conseguir lidar com as pessoas. A gente tem medo do novo. Não tem nada de extraordinário no novo, mas a gente tem medo, porque nós não conhecemos. E mais, nós temos medo daquilo que não controlamos. E é por isso que muitas vezes caminhar na fé dá um medo tremendo para muita gente. Porque a gente vai ter que aprender a se largar nas mãos de Jesus e deixar que Ele nos ensine a viver segundo a sua vontade. E quando a gente tem que aprender a viver segundo a vontade do povo ou segundo a nossa, muitos de nós temos medo. Eu me lembro que eu falava com um rapaz a respeito de confiar no Senhor para que Ele o ajudasse a escolher a pessoa com quem um dia ele deveria casar. E que ele deveria orar, dizendo, Senhor Jesus, me ajuda, me mostra. E aí, de repente, ele diz, pastor, eu tenho medo. Medo do quê? Dá de Deus escolher alguém que eu não gosto. Não é verdade, não? O Senhor. Eu disse, olha, então você não conhece Deus. Não vai existir ninguém melhor para você. Mas esse é um medo verdadeiro. Aquelas mulheres sentiram medo diante de tudo que estava acontecendo na ressurreição. Era uma coisa tremenda, era uma coisa grandiosa, era uma coisa que elas queriam, mas elas tinham medo. E, queridos, todas as vezes que nós nos deparamos com Deus que se revela sobre nós, e todas as vezes que a palavra de Deus nos confronta, e todas as vezes que somos chamados a viver segundo o projeto de Deus, todos os obstáculos que nós temos que vencer é o amor. Quantas pessoas já receberam Jesus como Senhor e Salvador e têm medo de assumir a sua fé diante dos seus filhos? Quantos são aqueles que têm medo de serem batizados? Quantos são aqueles que têm medo de assumir aquilo que de sobrenatural e gostoso até, maravilhoso, o Senhor está fazendo sobre as suas vidas? Porque deixar Jesus agir na nossa vida é não ter mais o controle E enquanto você quiser ter o controle de todas as coisas, você não vai deixar Jesus dirigir a tua vida. E o que impede você de deixar Jesus dirigir a tua vida é o medo do novo e o medo de perder o controle. É verdade que o medo é um reflexo do perigo, mas é verdade também que o medo é um reflexo natural do que não temos controle. No entanto, o medo daquelas mulheres transformou-se em alegria, diz a Bíblia. Elas estavam cheias de medo e de alegria. Mas o que foi capaz de transformar o medo que estava no coração delas em alegria? Quando elas foram capazes de ouvir a palavra de consolação que Deus havia preparado e colocado na boca do anjo, o medo começou a se transformar em alegria. É interessante que o anjo começa dizendo assim: não temas. Você percebeu? Não temas. Eu sei que vocês estão procurando Jesus Cristo Nazareno, que foi crucificado, mas ele não está mais aqui. Como ele havia prometido, ele ressuscitou. Sabe, quando a gente começa a ouvir a mensagem do céu para nós, geralmente ela começa assim: filhinho, não tem medo. Filhinho, não tenho medo, eu sou teu pai. Eu te amo. Eu tenho um propósito para a tua vida. Eu quero fazer coisas tremendas no teu coração. Você está procurando isso, você está procurando aquilo, você está querendo isso, está querendo. Querido, eu já estou indo na tua frente. E quando a gente começa a ouvir, quando a gente começa a ouvir a palavra do Senhor, o medo se transforma em alegria. Mas, além de ouvir, nós precisamos confiar na palavra do Senhor. A palavra que fora lhe dita era: o Senhor ressuscitou. E a alegria, queridos, vinha de saber que elas não precisavam mais embalsamar aquele corpo, de que aquele corpo não estava mais naquele sepulcro, que algo que elas não compreendiam, não sabiam explicar, se alguém perguntasse qual foi o processo da ressurreição. Mas eu não sei. Uma vez perguntaram isso, né? Para um cego de nascença: como é que foi que você foi curado? Ele disse: não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, agora eu vejo. Como foi? Não sei. Pergunta para quem curou. Sabe, às vezes na nossa vida nós não vamos saber os processos, não vamos entender os meios, porque eles são sobrenaturais, eles vão além da nossa capacidade, eles são eternos, eles são do Todo-Poderoso. Há uma dinâmica celeste que não chegou ainda à minha competência. Eu fico imaginando se Deus quisesse explicar para Moisés algumas coisas tremendamente humanas que acontecem hoje. Imagina que Deus colocasse Moisés no túnel do tempo. Não existe, mas faz de conta que tivesse. E Moisés viesse viver na sua casa por 24 horas. E de repente você dissesse: Moisés, eu estou um pouquinho ocupada. Senta aqui, ou ocupado, senta aqui na sala e assiste um pouquinho de televisão. E aí você liga a televisão, ele começa a olhar aqui. Começa a olhar. E aí você diz assim: não fica preocupado, não, Moisés. Isso aqui é só televisão. E ele olhasse para você: como é que funciona esse negócio? Aí você dissesse assim para ele: olha, umas ondas que vêm, passam por... Vai contando a história que nem eu sei, né? Decodifica e coloca isso em sinais luminosos e tal, etc. Moisés ia ficar assim preocupado, não ia entender nada. Aí você chegasse na cozinha: vem cá, Moisés, deixa a televisão, você está muito preocupado, vem para cá. E aí você fosse aquecer alguma coisa no micro-ondas. Aí você aperta um botãozinho assim, diz: o que você está fazendo? Estou esquentando a comida. Mas não tem lenha, não tem fogo. O que é esse negócio? Como é que você esquenta? Aí você vai explicar o forno do micro-ondas para ele, sabe explicar? Gente, tem coisas que não dá para a gente entender, mesmo usando, quanto mais na dimensão do Todo-Poderoso. Por isso eu não vou entender algumas coisas que Deus está fazendo. Eu não vou entender os processos de Deus. Mas quando eu creio, eu escuto a palavra e eu creio, o medo se transforma em alegria. Sabe, tem muita gente vivendo uma angústia tão grande, tão pequena, tentando ter o controle de tudo. Como na verdade a palavra de Deus tem dito pra gente, existem 365 vezes escrito na palavra de Deus a seguinte expressão: não temas. É como se Deus dissesse: tem um não temas para cada dia do ano para você. Sobre tantas diferentes razões, e eu preciso ouvir a mensagem de Deus, o que? Como posse daquilo que Deus está falando comigo? Quando nós somos capazes de confiar no que Ele está nos dizendo, o Senhor ressuscitou. Ou quando ouvimos a voz de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até consumação do século. O medo se transforma em alegria. Mas há uma terceira coisa que essas mulheres fizeram. E que para mim... Se você está sentindo a presença de Deus, este é o lugar. ZYJ208, AM730 kHz. ZYE726, ondas curtas de 25, 31 e 49 metros. Em 11.725, 9.515 e 6.080 kHz. Rádio Marumbi, a emissora da paz. O lugar certo do seu rádio. Estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Êxodo 14, 13. Marumbi. Agora são 3 horas e 30 minutos. Deste prefixo musical, esta emissora leva aos seus receptores o programa musical evangélico. Uma ótima recepção e as mais ricas bênçãos de Deus. Estamos novamente para entrar em contato com vocês através do programa musical evangélico dessas emissoras para levar o que é de melhor para vocês, que é a mensagem da palavra de Deus através da música sacra, o hino de louvor ao nosso Deus, através dos versículos bíblicos e aquilo que Deus vai colocar em nosso coração, nós vamos falar para vocês. Fique conosco porque eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para você através deste programa. E nós vamos rodar o primeiro hino, vamos ouvir um hino maravilhoso, que é o hino que diz sobre a semente e o solo. É o que nós estamos fazendo, estamos aí levando a semente, que é a palavra de Deus, para que a semente nasça no coração de você, ouvinte, que ainda não aceitou Jesus, e ela vai dar fruto e fruto para a eternidade, né? Então quem vai cantar esse maravilhoso hino é a Luciana Estevam, mas antes nós vamos ouvir aí um versículo da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, 11. Viu aí que hino maravilhoso, né? E nós estamos aí levando a semente, que é a palavra de Deus, para você que ainda não tem a palavra de Deus no teu coração. Eu sei que esta semente vai nascer no teu coração, né? E você vai aceitar Jesus como Salvador e vai ser uma pessoa feliz, como eu sou, e como milhares são felizes, porque aceitamos a Jesus como Salvador, e que um dia vamos morar com Jesus, este dia está perto. Mas para isto, esta semente, que é a semente da palavra de Deus, tem que nascer no teu coração, e você aceitar Jesus como Salvador, e daí você vai ter certeza que vai gozar a eternidade. E nós vamos agora ouvir um hino maravilhoso que eu gosto demais, que é Juntinho de Deus, e é um hino que nós vamos ouvir com o mesmo título. Vamos ouvir este hino maravilhoso. Enquanto o cientista trabalha e estuda bastante, era ter um contato com a lua, como aconteceu. Existe um povo humilde que sem muito esforço mantém um contato direto com Deus. Na lua, com muito trabalho, o homem chegou. E logo pra terra ele teve de regressar. Mas muito além do luar e junto. diante o trono do grande e sublime Senhor. Só chega o crente humilde que foi fiel. A lua com muito trabalho o homem chegou. E logo pra terra ele teve de regressar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus, o crente fiel mais voltar. Mas muito além do luar e juntinho de Deus. É, mas muito além do luar e juntinho de Deus, né? Que maravilha, né? Lá que o crente vai morar, que você que vai aceitar Jesus como Salvador, que não tem certeza de salvação, você vai morar, e que todos aqueles que fizeram o que eu fiz há muitos anos atrás vão lá morar com Jesus, descansar com Jesus, aonde cessarão as lutas deste mundo, porque este mundo é de horror, de tristeza, é de tanta coisa ruim, mas lá com Jesus, lá juntinho de Deus, lá não vai haver nada disto que é ruim deste mundo, porque haverá paz e alegria na presença do Senhor. O programa musical evangélico, levando esta mensagem que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que prepara você para ir morar juntinho de Deus. E agora você vai ouvir um hino que diz que está chegando esta hora, a hora de ir morar juntinho de Deus, que cessarão as lutas, tribulações, as lutas desta vida, e a igreja do Senhor e aqueles que aceitar Jesus como Salvador vão morar lá juntinho de Deus, vão morar naquela cidade santa, a Nova Jerusalém. E vocês vão ouvir agora Mateus e Enzi cantando juntamente com Vanderlei e Enzi, A Hora de Partir, que está contido no CD Hinos Inesquecíveis, que tem o número 237, que temos em CD e playback. Vamos ouvir. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3:10. Chegando a hora de partir, prepara-te, ó igreja, pra subir. Vigia sempre firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem de Jesus, que dia glorioso há de ser. É isto mesmo, que dia glorioso há de ser. Este dia está chegando. Cada dia, cada hora, cada minuto que se passa está mais perto de nós irmos descansar com Jesus lá na glória. Está chegando a hora de partir, da igreja partir, subir para estar com o Senhor. E você está preparado? Se você não está preparado, se prepare hoje mesmo. Porque nós não sabemos do dia, o que vai acontecer no dia do amanhã. Às vezes você está hoje ouvindo esse programa, amanhã não estará mais. Como eu estou fazendo esse programa aqui, amanhã poderei não estar. Mas a minha vida está entregue nas mãos do Senhor. Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu tenho certeza que se Ele me tirar desta terra, eu irei descansar com Ele. Vou morar lá na cidade santa que Ele foi preparar, a Nova Jerusalém. Então faça isto hoje. Se prepare, aceite Jesus como Salvador. Você ouviu o hino aí, A Hora de Partir, está contido no CD Hinos Inesquecíveis. Tem o número 237 e neste CD tem a participação Matheus Ienze, Vanderlei Ienze, também o Daniel, meu filho também, com aquela mensagem linda do Leilão da Alma, que tem servido para a salvação de muitas almas. A participação também da irmã Mercedes, a minha esposa, Mercedes Falavinha Ienze. E nós vamos em frente, né? Vamos levando mais destes hinos maravilhosos, esses hinos que manda a tristeza embora do teu coração. Reina a paz e a alegria e convence a você que é pecador, você que não aceitou Jesus como Salvador, para aceitar Jesus como Salvador. E nós vamos ouvir agora um hino maravilhoso com Curió e Canarinho, que está contido no LP Andando com o Senhor e também Jardim de Oração. São dois LPs maravilhosos que estão aqui neste CD. Então vamos ouvir Avante, ó Crente. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11. Avante, avante, avante. avante, avante, ó crente, vamos lutar pela vitória na cruz, né? Então é maravilhoso você ouvir esses hinos aí, com essas mensagens lindas, como você ouviu aí agora Curió e Canarinho cantando, né, deste CD duplo aqui, que é Andando com o Senhor, e também Jardim de Oração, né? E agora nós vamos continuando, levando esta mensagem, a mensagem da cruz, né? A mensagem que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que prepara você, ouvinte, para a volta de Jesus, que cada dia, cada hora, cada minuto que se passa está mais perto, né? E tem muitas pessoas que estão descuidados aí, estão pensando, ah, Jesus não vem, mas quando nem espera, a vida dele foi para a sepultura, passou para a eternidade e sem Jesus vai sofrer. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você esteja preparado para esta caminhada que nós estamos fazendo, esta caminhada que vai nos levar ao céu, né? Então nós vamos ouvir o hino agora com a Soili Ferreira, cantando este hino maravilhoso que eu gosto demais, que é Caminhada, que está contido no CD Deus Te Ama, que tem o número 239. Vamos ouvir e vamos glorificar o nome do Senhor. Jesus, né? Que maravilha, né? Você dando ouvido à voz de Jesus, o diabo não tem poder sobre a tua vida e você vai caminhando, vencendo as lutas até o dia que você vai chegar no céu, esse dia está perto. Então você ouviu aí Caminhada com a cantora Soili Ferreira, do CD Deus Te Ama, porque tem o número 239 da gravadora Estrela da Manhã, gravadora que grava para evangelizar, que nasceu com este programa. Temos em CD e também playback. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Apocalipse 2, 5. Vocês vão ouvir Mateus e Enzo cantando com os irmãos, fala, vinha, venha a Deus, e venha mesmo a Deus, confie em Deus, confie no seu Filho Jesus que veio a este mundo para te salvar, e Ele vai perdoar os teus pecados agora, depois deste hino, e depois estarei orando em teu favor, e você não deixe passar esta oportunidade, porque o amanhã poderá ser muito tarde demais. Jesus, aqui estou diante da tua presença, Deus maravilhoso, agradecendo por esta oportunidade, através destas emissoras, do programa musical evangélico, poder levar para milhares e milhares de ouvintes esta palavra maravilhosa, este evangelho de poder, que salva, que cura e que batiza com o Espírito Santo. Eu sei que muitos agora estão te aceitando a Jesus como Salvador. Olhe para essas pessoas, perdoe os seus pecados, lave, Senhor, com teu sangue precioso que verteu na cruz, escreva os seus nomes no livro da vida para que nunca sejam apagados. Também os desviados, Senhor, que agora estão orando juntamente conosco, estão aí fazendo um voto de voltar para a tua igreja, reconciliando contigo a tua igreja. Dá vitória a essas pessoas, aqueles também que têm pedido as nossas orações, às vezes estão passando necessidades, Senhor, mas supra as necessidades de cada um, cobre com teu sangue, que o inimigo não tenha poder sobre estas vidas, Senhor. Olhe para aquele que está enfermo, vá com teu poder sarador, seja qual for a enfermidade, em teu nome, Jesus, eu repreendo esta enfermidade, esta dor, porque tu levaste na cruz do Calvário as nossas dores e as nossas enfermidades. Também, Senhor, abençoa aqueles que estão aniversariando neste dia, que são muitos, Senhor, mas que eles possam, enquanto viver nesta terra, possam ser amparados e abençoados por ti. Abençoando também aqueles que têm orado por nós, que têm nos ajudado a manter esta obra de evangelização. Pois em teu santo nome, Jesus, eu suplico estas bênçãos, Senhor. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Número 6, 24 a 26. Audiência confirmadas por você.